DJW, tá? Pega! Tranquilo e calmo, vibe serena. Tô no sapato pra não dar problema. A nossa vida é tipo filme de cinema. De assalto, nós rouba a cena. E na garupa do foguete, a morena. De marquinha empinadinha, gata de Ipanema. Nós tá o placo, queimando os matos. E a graminha do rachixe é o preço do ouro. Nós vem de baixo, então tá fácil. Até por isso a humildade vem em dobro. E a canção do Bololô parece um poema. A moto é de doutor, mas a estátua condena. E se os bicos me perguntar, ganhei na Mega Sena. De zero no disfarce, esse é o nosso dilema. De zero no disfarce, esse é o nosso dilema. E vê se pode, vê se pode. Andava de chinelo, velho, hoje tô de Porsche. Vê se pode, vê se pode. Fatiou no camarote. Vê se pode, vê se pode. Andava de chinelo, velho, hoje tu de Porsche. Vê se pode, vê se pode. Os meninos fatiou no camarote. DJ W, tá? Vibe serena, tô no sapato pra não dar problema. A nossa vida é tipo filme de cinema. De assalto, nós rouba a cena. E na garupa do foguete, a morena. De marquinha empinadinha, gata de Ipanema. Nós tá o placo, queimando os matos. E a graminha do rachixe é o preço do ouro. Nós vem de baixo, então tá fácil. Até por isso a humildade vem em dobro. E a canção do Bololô parece um poema. A moto é de doutor, mas a estátua condena. E se os bicos me perguntar, ganhei na Mega Sena. De zero no disfarce, esse é o nosso dilema. De zero no disfarce, esse é o nosso dilema. E vê se pode, vê se pode. Andava de chinelo, velho, hoje tô de Porsche. Vê se pode, vê se pode. Fatiou no camarote. Vê se pode, vê se pode. Andava de chinelo, velho, hoje tu de Porsche. Vê se pode, vê se pode. Os meninos fatiou no camarote. DJ W, tá? Pega! Os meninos fatiam no camarote.